Fala galera, esse é o ICcast e nós somos o blog Isso é Conspiração. E aí galera, eu sou o Rodrigo e Hulk Smash. Aqui é o Wesley. E o superpoder da Viúva Negra é o super decote. Ai, que voz de sono que eu tô. Mas vamos lá, gente. Vamos falar de Avengers. O mais esperado filme de super-heróis até hoje. Um sonho realizado. É, não foi assim uma Liga da Justiça, mas valeu, né? A Liga da Justiça não chega nem aos pés dos Avengers. Ah, cara, isso é só porque você tá na pilha de Avengers, você fala assim, meu. Então vai. Um filme em que você pega Hulk, um cara truculento, forte pra caramba, destruidor de tudo, coloca um bilionário, uma armadura de ferro, mega foda, cara, e a Viúva Negra, putz, é o filme dos filmes. Vou falar pra você, cara, pior decisão desse filme, já vou falar de cara já, Gavião Arqueiro. Cara, ele tinha que aparecer em algum lugar, porque em todo filme, toda filme, todo lugar, existe alguém que só atrapalha e não soma nada. O Gavião Arqueiro é esse cara, cara. É verdade, né, meu? Todo lugar sempre tem um filho da mãe desse, que além de não ajudar, atrapalha, cara. Puta vida. É, tem sempre alguém que fica ali só pra encher linguiça. E ele tá ali pra encher linguiça. Porque, sinceramente, se você tira o Gavião Arqueiro, se você tira o Gavião Arqueiro do Avengers e você não deixa ninguém ali, você coloca um soldadinho de merda ali. Não, coloca aquela. Aquela Agente Rio, aquela outra moreninha que só fica lá nas telinhas. Isso, fechou. Fechou, cara. Não, 50% dos problemas dos Avengers já tava resolvido. Tava resolvido, não precisava colocar aquele cara. Eu não sei se ele vai ter uma utilização um pouco maior no Avengers 2, que com certeza a gente não vai ter logo, mas talvez em alguns anos aí a gente tenha Avengers, se o mundo não acabar em 2012. Daqui 5 anos mais ou menos. Então talvez a gente tenha, e somente talvez ele possa participar novamente, que eu acho que é uma bobeira gigantesca. É, espero que não tenha ele, espero que saia ele para dar espaço para outros melhor. Outros melhores, isso mesmo. E tem que se manter a Viúva Negra, porque a Viúva Negra ela já conquistou o espaço dela. É, com o superpoder dela, então. Esse é um poder importante no filme, porque só tem cueca. Então tá faltando um toque feminino aí. Na verdade, tá faltando mais uma ironia. Mais uma heroína feminina aí, né? Heroína feminina foi boa. Heroína feminina. Você quer uma heroína mesmo no próximo. É, porque o Gavião Arqueiro é uma heroína masculina. Então, na verdade, nem a Viúva Negra e nem o Gavião Arqueiro são assim, super-heróis. Não, né? Eles não. É, na verdade, no gibi eles são super-heróis, mas eles não são retratados como super-heróis no filme, né? Eles são retratados como agentes da SHIELD. Cara, o Gavião Arqueiro pode ser super qualquer coisa, menos super-herói. Não, ele é um super-herói. Agora vamos lá. A Viúva Negra, sim, é uma heroína. Mas o que eu digo é assim: eles não são super-heróis ao nível de Capitão América, ao nível de Hulk, Homem de Ferro. Entendeu? Thor, eles não estão nesse nível. Eles são mais o Robin. Não tem o Batman, o Robin? É verdade, não. É tipo assim, eles tinham que montar uma equipe, né? Eles não iam montar uma equipe de dois ou de três, então tem que juntar bastante. Pra dizer a verdade, super-herói mesmo é o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor. O Hulk é um monstro e os outros dois são, como o Homem de Ferro mesmo diz, são dois assassinos da SHIELD. É, dois assassinos da SHIELD, isso mesmo. São dois agentes da SHIELD que trabalham disfarçados em obter informações, tortura. Não, mas, ó, aí... então, é aí que a gente fala, ó, que o Gavião Arqueiro ainda não serve pra nada. Porque, ó, como agente secreto, assim, ó, a Viúva Negra tem uma habilidade de arrancar informação dos outros bacana, mostra ela muito fodona nessa área, né? Não, com certeza. A parte que ela tá algemada na cadeira e tem três pessoas, um chefão do crime, interrogando ela, né? Pô, os caras puxam o cabelo, bate, e pra eles estão tirando informação dela. Aí quando o agente Carlson liga pra ela, ela atende, liga pra ele, toca o telefone do bandido, né? Aí vai, spoiler galera, se você não assistiu, desliga agora, aí vai assistir o filme, depois você vem e escuta. Aí o agente Carlson liga, um dos bandidos atende o telefone e fala pro chefão ali, que de alguma máfia que ela tá investigando. E fala que a ligação é pra ela. Daí ele fala que não vai passar. É uma voz do outro lado do telefone e fala que eles têm um jato e tá tudo cercado ali, ele pode explodir o local a qualquer momento. O chefão do crime que tá torturando a Viúva Negra, cara, o cara fica com o cu na mão. Passa o telefone na hora. Passa o telefone na hora. Na hora que a viúva começa a conversar com a gente Carlson, ela fala: ah, eu tô trabalhando. Pô, cara, eu tô trabalhando, me tá sendo espancada, cara. Aí o cara insiste que ela tem que voltar logo, né? Aí ela pega e fala assim: não, ele tá me entregando tudo. Putz, o cara fala: caraca, meu, como que eu tô entregando tudo? Eu tô torturando ela, não tô entregando nada. Ele vira pro lado e fala assim: não, eu não tô entregando nada. E na verdade, ela tem artifícios de ela colocar a pessoa, fazer não. A pessoa pensar que está no controle, sendo que é a pessoa está sendo controlada por ela e dando toda a informação, direta ou indiretamente, as informações que ela precisa. É, ela usa de ela ser mulher pra se colocar como vítima e arrancar o que ela precisa do cara. É, o que toda mulher hoje em dia faz, né? Nossa, deixa alguma mulher ouvir esse podcast pra você ver. Cara, qualquer mulher que seja, que tenha um pouco de beleza. Olô, não, agora você tá tirando as feias, né? Cara, até as feias têm o seu dote e a gente não precisa falar aqui claramente qual é. O que? O poder da Viúva Negra. É, não, não é bem. É outro decote. Mas é. Vamos dizer assim, toda mulher tem seu poder, né? De fragilizar. A mulher tem o poder de desestruturar o homem. O homem sempre, quando tá perto de uma mulher, sempre mais poderoso, mais forte. E o que acontece no filme, né? Tanto no começo, quanto quando ela conversa com o Loki também, né? Ela mostra seus dons pra ele. E, Rodrigo, nós já vamos deixar um gancho, então, pra um futuro podcast aí, ó. Só você... detalhando essa sua teoria da conspiração aí do poder da mulher, viu? Pode anotar na agenda aí. Um poderes podcast, femininos. Poderes femininos, segundo Rodrigo. Ah, então, ó. E nessa cena que você tá falando, que é bem no comecinho da Viúva Negra aí, você já vê como tem bastante alívio cômico no filme. Por quê? Começa o filme... Meu, maior tensão, né, meu? É. Yeah. Porque... A SHIELD sendo destruída. Isso, o Loki aparece pra roubar o cubo mágico, mata um monte de gente, a SHIELD... Não, mas calma aí, a Viva Negra nessa hora chega, né? Não, mas então... Não, não, antes disso, o que acontece? No começo, o Loki, ele consegue entrar na SHIELD através do acionamento do cubo. O que acontece? Ele entra lá, mata uma porrada de gente. A SHIELD, ela tem um sistema de defesa, que se eu não me engano chama salvaguarda. Vários prédios de instituições governamentais que têm segredos, elas têm um sistema de salvaguarda, que é a destruição tanto do local como só de arquivos. E a SHIELD, ela tem o salvaguarda dela, que é afundar tudo. Né? E é o que acontece, a SHIELD afunda tudo, regaça tudo. Não, então, mas antes de arregaçar tudo, tipo assim, o cara vê, ó, deu merda, a gente precisa da Viúva Negra. Aí, tipo assim, não, ó. Foi depois. Hã? Foi depois. Como foi depois? Foi depois. A primeira cena que. Não, a primeira cena que mostra a Viúva Negra, ela tá lá presa lá na cadeira. É. Aí, quando tá tudo desabando, ela tá lá na Shield já. Não, não é. Quando tá desabando, é aquela que é aquela mocinha que você citou, verdade, antes. Verdade. É ela que riu. A gente riu. Então, que ela fica no porta-aviões flutuante. Da verdade, Shield, a base secreta da Shield. Verdade, desculpa aí. Não, mas então daí tá tudo fodendo lá na Shield, aquele puta tensão, aí de repente corta pra uma puta cena engraçada, né? Que é ela descendo o cacete nos caras, arrancando informação deles, eles nem sabem. Não é então, assim. A gente já teve isso, esse tipo de alívio cômico no Homem de Ferro, com ela mesma. Ela não disse nada, mas ela desceu porrada em todo mundo. Quando o motorista do Tony Stark, da mulher do Tony Stark, no caso, da como chama? Pepper Potts. Pepper Potts. Eu falei errado agora também. Pepper Potts. Vamos esquecer ela, que ela não tem super poder. Tá. Ela entra dentro de um quartel general lá, Anzansky, sei lá qualquer. E aí ela sai dando porrada em todo mundo e o motorista do Tony Stark entra enquanto ele sofre pra bater em um cara. Ela mata um monte, tem nego pendurado no teto, jogado pra tudo quanto é lado. Ah, ele vem junto e fala, não, eu vou te ajudar. E fica num só, a batalha inteira ele fica batendo num cara só. Ela mata trocentos, cara. Aí tem cara pendurado no teto, cara. Tem cara enfiado no janelinha assim em cima, pendurado contra a cabeça. Tem cara jogado pra todo lado. Não, então, o alívio cômico é o motorista, né? Então, mas é o alívio cômico é a cena em si, né? É o total, né? Tipo assim, ela derrubou 10 caras, ele derrubou um, mas cara, suado mesmo. Ela derrubou 10, mas sem desmanchar a permanente que ela fez. É. Pô, mas então, uma coisa que eu senti falta no Homem de Ferro foi aquele cabelão dela no... Não, uma coisa que eu senti falta quando ela tá no Vingadores é aquele cabelão que ela tá no Homem de Ferro, né, meu? Eu acho que o cabelo dela tá muito mais da hora, né? Você é o tipo de homem que repara no cabelo, cara? Ah, cara, a mulher, né? Ela é da hora, agora não vou reparar no cabelo dos homens, né? Não, tudo bem, você tá andando na rua, tá andando na praia. Tá na praia, tá lá. Andando não, na dela, praia, na aquele praia. Monte de mulher assim, você começa. Nossa, quanto cabelo bonito! Ah, vai dizer pra mim que você pensa dessa forma, você vê dessa forma. Não, porque na praia as minas tá tudo sem chapinha, tá tudo cheio de areia no cabelo, não tem como. tá. E a preocupação sua é, nossa, elas vão estragar o cabelo delas. Eles estão quentes, minha perna. Cara, e você falou no começo que o poder da Viúva Negra é o decote, cara. Mas é o decote, eu achei. Cara. Eu sinto em você que você acha que o poder dela é os cabelos ruivos. Ah, mas eu gosto de ruiva. Voltemos. Então. Sim. E não, outra coisa que eu achei diferença na Viúva Negra, no cabelo, né? É o tom do personagem. Que eu lá... pensei que eu ia falar o tom do cabelo dela, cara. Puta eu vida. Tava esperando você falar. O que eu achei diferente foi o tom do cabelo dela, que foi diferente do Iron Man. E o duro que é verdade mesmo, no Homem de Ferro o cabelo dela tá mais escuro, mas isso não é o caso. Paguei, cara, volta. É o tom do personagem mesmo, que no Homem de Ferro, ela se mostra mesmo uma assassina ágil, né? Ela dá porrada, vira, pega o cara pelas pernas, sei lá, e no Vingadores, ela parece que tá mais inteligente, assim, ela não é só porrada, né? Ela tem uma personalidade forte, ela é inteligente nos interrogatórios e tal. Não, ela é tanto o alívio por ser mulher, né? Porque são vários heróis homens. E ela é a mulher, ela é bonita, ela é charmosa, ela é muito atraente, ela é sedutora, ela luta pra caralho, luta muito, e tem uma habilidade de atirar foda pra caramba. Se bem que contra vilões que existiram no Avengers, esse tipo de arma não, cara, nada a ver, né? Não, ela... então, é o que eu falo pra você, a relevância dela na história foi antes de chegar a ameaça, extraterrestre, né? Porque a importância dela foi ali. Agora, depois que começa a vir um monte de ET pra Terra, ela fica dando tirinho pra cima, aí eu já não vi utilidade nenhuma. É, não, uma coisa a polícia de Nova York pegar a arma e começar a atirar nos ET também. É. Mas na verdade, ela vem pro Avengers, o Nick Fury chama ela, e é pra ela ir atrás do Hulk. É, não, na verdade, ela... É dessa forma que ela entra no Avengers. Ela tá numa missão, aí os caras falam assim, a gente tem que encontrar as pessoas, os heróis. O mais rápido possível, né? Cada um vai falar com um. Isso. Aí, o que acontece? O Nick vai atrás do Capitão. Beleza. Aí o Coulson, como o Coulson já tava no Iron Man, ele vai atrás do Homem de Ferro, né? É, o que deu a entender foi isso. A gente precisa reunir a equipe já que a ameaça tá na beirinha já. Então, a Ruiva vai atrás do Hulk, o Coulson, que já tem o contato com o Homem de Ferro, vai chamar ele, e o Nick Fury, que já mostrou o contato dele com o Capitão América, vai lá tirar o Capitão América do isolamento, né? É, porque no final do Capitão América já mostra que o Capitão América tá em instalações da SHIELD, né? É, porque ele tá fora do tempo dele, né? Então gera uma adaptação, etc. É, na verdade o Capitão América tá em outra timeline. Ah, meu, para com esse negócio de timeline, esse é assunto pra outro podcast. Então, daí é assim que é introduzida a Viúva Negra na história Avengers. Ela é uma belíssima atriz, ela não é uma super heroína, mas ela é muito mais relevante que o Gavião Arqueiro, que realmente tem cenas de ação dele muito fera, mas o Gavião Arqueiro não gostei da atuação dele, não gostei do personagem Gavião Arqueiro na história. Sou muito mais Viúva Negra, não por ela ser mulher, mas pela personagem ser envolvente e ela ter esse tipo de personalidade de espiã. Cara, nota 10 pra ela. É verdade, e é uma coisa que o Gavião Arqueiro não tem. É habilidade de espião, ele só é ágil. Só é isso. E a trilha flechinha. É o Legolas. É, o Legolas. Então, mas agora voltando, Wesley. Tudo bem, Viúva Negra é mulher, mas o meu herói favorito, e eu já gostaria de falar, escrachar já, que eu sou fãzaço dele, Iron Man. Homem de Ferro. Ele é o cara, meu. Ele é o troll dos Avengers, cara. Ele é muito fera. Ah, mas isso ele já era o troll de todo mundo já no filme dele, né? É, o cara é muito... Um bilionário excêntrico com armadura de ferro, um super-herói, ele tem que ser assim, cara. Se eu tivesse dinheiro que nem ele tem, tivesse uma armadura foda que nem ele tem, cara, eu seria um troll pra caralho. Ia zoar todo mundo. Até criancinha na rua ia dar tapa na cara, chutar bunda, chutar essas crianças. Nossa, ia zoar muito, cara. It's time to put the team together. Não, então. É, mas o que a gente tava falando, que eu disse, pra mim o melhor super-herói que teve no Avengers é o Homem de Ferro, sim. Ele, pelo menos pra mim. Por quê? Porque ele é aquele cara que é herói, ele é engraçado. Ele tem tudo que a gente desejaria ter. O cara tem um prédio, cara, pra... que ele fez pra... Ele até fala no filme, né? É uma experiência que ele fez, que ele criou um sistema de energia sustentável, né? É, através... A torre Stark, né? É o projeto pra mostrar como isso funciona. Tanto que é usado contra ele, né? É. Bem legal. E o Homem de Ferro, cara, nos primeiros filmes, ele, o tom, tanto do primeiro Homem de Ferro quanto do segundo, é o mesmo. é o mesmo Homem de Ferro que você assistir no Iron Man 1 e 2, é o mesmo Homem de Ferro que você vê no Avengers. Não, inclusive você sente isso no Vingadores, quando ele tá chegando, né? Ele tá vindo voando em direção a SHIELD, ele tá indo pra SHIELD? Na primeira, não, tá indo na torre. Tá indo na torre. E não sei o que ele tá falando no telefone lá, você lembra? Ele começa a chegar e começa aquela musiquinha, começa a subir o som da música. É você sentindo o tom do Homem de Ferro 1 e 2 chegando nos Vingadores, né? É tipo assim, olha agora quem tá chegando, escuta a música. É, né? Se você escuta a música, você sabe bem, né? É, mas eu acho que essa parte não é da torre, não. Ele, né, quando ele tá chegando... É quando ele tá chegando na SHIELD, né? Quando ele tá chegando na SHIELD, isso mesmo. Ah, então, daí ele... Tipo assim... ele tá ouvindo isso na armadura, né? Não, na verdade... Ele é animal. Quando ele tá chegando pra pegar o Loki, né? O Capitão América tá enfrentando o Loki e ele tá chegando. Ele e o Capitão América levam o Loki preso, depois o Thor resgata o irmão dele. Isso, é verdade. Acho que é essa parte, se eu não me engano, é essa parte que ele fica escutando música lá, que... É, a hora que ele tá chegando pra porrada. É, então, ele chega pra porrada. Então, o Homem de Ferro também, da mesma forma que eu me refiro a Viúva Negra, o Homem de Ferro é espetacular no filme. É, não tem, pra mim, não tem pontos fracos. O Homem de Ferro tá 100% no Avengers, e se ele continuar assim, cara... No segundo Avengers vai estar melhor ainda, cara. E tipo assim, ó. E digamos que ele, por ser esse o maior alívio cômico do filme aí, né? Na minha opinião, ele é o maior alívio cômico aí pela personalidade, né? Personalidade dele, isso. E então você não esperaria uma cena heróica dele, né? De tipo assim. Dar uma porrada, pegar alguém, né? Tipo, se sacrificar. Igual que mostra ele lá nos filmes dele, né? Que ele é o protagonista. Então ele tem que se sacrificar, ele tem que ser o herói que se sacrifica. E... Mas não tem momentos que ele se sacrifica no Avengers. Então, sim. Exatamente isso que eu ia falar. Não é o herói que você esperaria que houvesse um sacrifício heróico, né? Então, porque o que define um herói é o fato de ele ir além das consequências humanas, mesmo que isso tire a vida dele para defender a humanidade. Tanto que o herói é aquele cara que dá a cara a tapa para um inimigo que precisa de um exército para matar ele. O herói quem é? Aquele cara com força, com superpoderes, que vai lá sem medo de morrer. O cara vai e enfrenta mesmo. É. Isso são todos os Avengers, né? Todos os Vingadores são assim. Não, mas então, mas tipo assim, se você pegar todos os Avengers, o que se destaca, você fala assim, não, esse tem a personalidade do super-herói. Você fala do Capitão América porque ele já é um soldado, ele tá sempre sério, ele tá ali pra batalha, né? O Capitão América já foi criado. Ele foi criado pra isso. Agora, o Homem de Ferro, ele tá ali meio que na bagunça, né? Parece que ele tá ali, mas ele tá cutucando ali o Bruce Banner, ele tá falando mal da roupa espalhafatosa do Capitão América, ele tá falando que o Thor é fortinho, né? Então, tá sempre zoando todo mundo. E parece que ele tá ali de brincadeira, né? Mas quando chega a hora de pegar no batente, ele tá lá, né, mano? Isso mesmo. E tipo, inclusive, várias vezes ele tenta irritar o Bruce pra ele virar o Hulk. Ele pega um espeto e fica cutucando, ele fica encarando, ele fica olhando no olho, vê se ele vai se transformar, ele quer que ele se transforme, ele quer ver, né? Ele quer ver, ele tá curioso, né? Tá curioso e tal. Não, e tipo assim, ó, quando a Viúva Negra vai convocar o Bruce Banner e ele fica um tiquinho bravo, nossa! Ela caga nas calças, né? Ela fica com medo. Ela praticamente chora na frente dele, né? Enche os olhos de lágrima. Aquela cara, super cara de espanto. A melhor atuação dela no filme, né? Não, o pavor, o pavor. Você vê o pavor na cara dela, se, né? Se o Hulk pega ela ali, aquele momento ele tá descontrolado. É. Aquele momento ele tá descontrolado. Se ele pega ela, ele quebra ela no meio, ele mata ela sem um dedo, cara. Então, entendeu? E todo mundo tá com essa tensão por perto do Bruce Banner. E o Homem de Ferro. O cara quer ver o circo pegar fogo, ele quer ver o Hulk esmagar. Se bem que ele não enfrenta o Hulk, né? O Homem de Ferro não enfrenta o Hulk, tá? Quem enfrenta o Hulk, que eu acho que ficou legal, o que daria a proporção do poder do Hulk, que daria a proporção do poder do Hulk, é o Thor, que, cara, um semideus, o cara é muito forte, embora ele é muito loirinho, muito certinho, sabe? Mas ele não enfrentou também, né? Quem? O Thor enfrentou o Hulk, eu não lembro. Enfrentou sim, na nave flutuante da SHIELD, no porta-aviões flutuante. É ele quem enfrenta o Thor. O Thor que enfrenta o Hulk. Entendeu? Ah, é verdade, é verdade, lembrei. Daí ele até tenta pegar o martelo e não sai do chão o martelo. É, se eu não me engano, se me falha a memória, o único que dos Avengers que enfrenta o Hulk é o Thor. Você fala assim, a Viúva Negra enfrentou ele. Não, a Viúva Negra correu. Gil, ela correu. Pernas, para que te quero? Vamos que vamos. E ó, cara, depois daquilo lá, ela demorou um ano e meio pra menstruar, velho. Travou tudo. Útero, bexiga, rim, travou tudo. Depois disso, ela ficou internada na SHIELD. Teve acompanhamento médico. Que se o Hulk pega ela, companheira. Ela tava fodida. Aí ela ia conhecer um cara pra fuder de verdade. Ai, caramba, cara. Mas vamos lá, vamos focar, né? A gente tá falando de cada personagem, né? Bom, falamos da Viúva Negra, falamos do Homem de Ferro. Tá, que foram os dois. Foram os dois primeiro apresentados? Não, né? O Hulk foi apresentado primeiro. Porém, esse é um terceiro Hulk, né? Terceiro Hulk? É, tipo assim, ó. Teve aquele filme que chamava The Hulk, com o Eric Bana. Que sim. Ele não. Na época que saiu esse filme, esse Hulk com o Eric Bana, a Marvel ainda não tava com o projeto Vingadores em mente. Por isso que alguns anos depois... Há controvérsias. Daí, ó... Não oficialmente. Aí, quando eles definiram o... Daí eu acho que saiu o primeiro Homem de Ferro, depois saiu o novo filme, que era o Incrível Hulk. Que até nas cenas pós-crédito já tem o Tony Stark lá. Stark? General. He always wears such nice suits. Touché. I hear you have an unusual problem. You should talk. You should listen. What if I told you we were putting a team together? Who's we? Aí quando saiu esse segundo filme do Hulk, que eles falaram, esqueçam o primeiro filme. Que agora esse tem ligação com o universo Marvel, né? Uhum. E vai culminar no Vingadores. Então, aí eles tiveram toda aquela ligação, né? O Homem de Ferro falando com o general lá e tal. E colocaram, já escolheram um ator de peso, né? Pra ele poder fazer parte lá do Vingadores. E chegou na hora, os caras brigaram com o cara, né? Como ele chama? Edward Norton. Isso, com o Edward Norton. Contrataram o Edward Norton. Aí brigaram com ele, né? Por quê? Porque ele, como ele é uma estrelinha, né? Ele se achou, né? Não, é a última bolacha do pacote. É, e ele queria espaço de protagonista, uma coisa que não existe. Não tem como. No Avengers não tem como ter um protagonista. Não tem como. Todos os heróis são os protagonistas. Os quatro, né? Os quatro são protagonistas. E ele sofreu. E ele sofreu, Wesley, a síndrome da última bolacha do pacote. O que é a síndrome da última bolacha do pacote? Muitas vezes, o cara se acha a última bolacha do pacote, que todo mundo vai brigar por ela. Mas ele teria que pôr uma coisa na cabeça. A última bolacha do pacote, muitas vezes, a pessoa esquece que tem aquela bolacha no pacote e joga ela fora. Aí você compra um pacote novo. Aí, meu amigo Edward Norton, tu fez merda, tá? Eu não quero, cara, eu não quero assistir o próximo Avengers com outro ator que, se não for o Chorão. Eu não dava crédito pra ele, eu achei ele um bundão, mas quando ele apareceu com aquela motonetinha no meio da cidade, tudo fodido, e ele com a roupa tudo lascada, tudo lazarenteado assim, ele vê aquela motinha, parecia uma mobilete, cara. Nossa, cara, me foda. Cara, não, eu não quero Edward Norton. Ele não tem, ele não conseguiria fazer esse tipo de alívio cômico. O Chorão conseguiu, tá? Então, o Chorão ganhou o espaço dele merecidamente. Meu, realmente, o Hulk, ó. Realmente. O Hulk é o Ruffalo agora e não tem como, não tenta trocar que vai dar merda. Agora, se o Edward Norton, Edward Norton mudar de ideia, manda ele, cara, manda ele mandar currículo pra Malhação pra ver se ele arruma serviço lá. Que a Avengers ele não faz mais. Falha. Tava todo mundo querendo ver ele no Avengers. Todo mundo. Só ele quis. Ele ferrou com os fãs dele. É, os fãs dele queriam que ele tivesse lá. Eu queria. Mas o papel que ele fez foi pior do que o egocentrismo do Tony Stark. Que o Tony Stark, mesmo, tudo bem que é ficção, mas o Tony Stark é um filho da puta. Só que é um filho da puta do bem. Que quando é pra ajudar a galera, ele ajuda. Ele ajuda. É verdade. Não, então, e como assim o filme do Edward Norton ficou tão legal, né? Foi tão bem feito. E que ninguém imaginava assim, putz, vai trocar de ator de novo. Sabe? Os caras não conseguem repetir um filme do Hulk sem repetir o ator, né? Vai ser o terceiro filme com o Hulk e com outro. Com o terceiro ator. E daí ele convenceu tanto como o Hulk que ninguém esperava que ele. Que outro ator ia substituir ele bem, né? E eu não senti falta do Edward Norton em nenhum momento. Edward Norton, ó, escuta bem, Edward Norton, ele é um ator excelente, vários filmes que ele fez muito bem, porém o Hulk é CG, é animação gráfica, companheiro, é computação gráfica. Então, cara, o cara vai fazer no computador, são pequenas cenas em que o Ruffalo aparece. O ator realmente, do Hulk, ele aparece pouco se você for contabilizar isso. Os outros personagens têm muito mais atuação do que ele. Até o próprio Tony Stark, ele aparece mais, mesmo estando com a roupa, porque tem aquele foco dentro do capacete dele. É. Né? Aí então aparece o rosto dele. Ou quando ele tá com a armadura e sobe a tampa, né? Isso, quando abre o capacete dele, né? É. Mas eu digo assim, marcada, cara, bustiu bonito o Edward Norton. Agora, ele poderia ter, cara, feito. Ele já tem uma fama no cinema, ele poderia ter eternizado o nome dele, se unido aos Avengers. Mas o que ele fez bem feito, ainda bem que ele fez, porque ele não mereceria estar lá. Esse tipo de pessoa, ele não mereceria estar lá. Várias fotos que foram tiradas dos Avengers durante toda a gravação, durante todo o processo de gravação do filme, sempre mostrou todos eles sempre rindo, sempre um dando risada com o outro, sempre unidos. E é o que me pareceu isso, a não ser que por trás das câmeras tem alguma rixa, o que eu não acredito. Mas durante todo esse tempo em que teve essa expectativa, sai foto, sai videozinho da gravação e tal, todos os fãs de Avengers puderam ver que todos os atores que estavam ali estavam bem com todos eles. Eles estavam bem unidos, cara. Isso que foi legal e o que eu acho que ajudou bastante para essas cenas de alívio cômico, que eu acho que até os próprios atores deram bastante ideia para isso, para ficar uma coisa bem legal mesmo, para para tirar aquele aquele peso de muitos protagonistas, sabe? É. E dar aquele alívio cômico mesmo, legal mesmo. E voltando ao assunto, à história do filme, a gente tem que deixar claro que o Hulk não foi convocado para fazer parte da equipe, né? Ele foi convocado como um cientista, porque o cientista lá, aquele amigo do Thor, era ele o cara que cuidava desses assuntos. E como ele foi sequestrado lá, foi hipnotizado lá pelo Loki, eles precisavam de um super cientista também para ajudar eles na crise. Então eles chamaram o Bruce Banner pela inteligência dele, né? E até o Nick Fury ficava falando o tempo inteiro: gente, não mexe com ele. Não mexe com ele, que ele só tá aqui, ó, como cientista. Nós não quer chamar a fera. É o cientista. Tanto que a Viúva Negra chama ele lá e ela fala que ela precisa da ajuda dele. E que o Nick Fury gostaria que ele participasse da busca ao cubo, né? Ao cubo, né? Eu não sei pronunciar o nome daquele cubo lá. Vamos chamar de cubo mágico, porque é o nome no gibi, é cubo mágico. Não, é cubo cósmico. Cubo cósmico. E como ele é especialista em energias gama, ele conseguiria rastrear melhor do que qualquer outro que fosse colocado ali. Pela experiência dele com energias com raios gama. Com raios gama. E o que aconteceu? Ele, na verdade, quem estava à frente da pesquisa era aquele cientista que foi hipnotizado pelo Loki. Então eles tiveram que chamar o Bruce Banner. E o que acontece? O Nick Fury já tinha preparado um local para, se caso desse pepino com o Hulk, ele conseguir conter o Hulk, que é aquela gaiola que eles colocam o Loki. Cara, mas eu posso falar uma coisa pra você? Aquela gaiola foi feita para o Hulk. Que gaiola? Que o Nick Fury fala pro Loki, né? O Loki fala que se aquilo não tinha sido feito pra ele, né? Aí o Nick Fury fala assim: isso foi feito pra uma coisa mais forte que você. Puta que pariu, isso foi muito foda, cara. Foda, tipo, desmerecendo o poder dele, né? Não, tipo, acabou com ele. Não, na verdade o Loki é fraco, né? Ele só tava ali fazendo que tudo que foi feito porque o Thanos deu aquele cetro pra ele só por causa disso, porque ele no poder mesmo não tinha pra fazer tudo que ele fez, não. Mas ele mesmo se deixou ser preso naquele momento exatamente pra ele estar ali e deixar a Shield de perna pro ar, né? Ele ficou ali, ele ficou ali pro cetro ficar perto de todo mundo, pra todo mundo brigar e pra eles conseguirem deixar o Hulk nervoso. É isso que ele queria. Então, tecnicamente, o Gavião Arqueiro pede pra ele uma distração. E ele cria a distração pro Gavião Arqueiro, né? A distração dele é ele mesmo. É ele mesmo. Até que o Gavião Arqueiro, cara, quase regaça de novo a Shield, né? É. Quase que derruba a base flutuante da Shield. Ah, é aí que entra o trabalho em equipe do Capitão América com o Homem de Ferro, né? Pra manter o bagulho voando. É aí que entra o campeão de peteca, né? Cara, o Capitão América é campeão de peteca, cara. Pra quem não assistiu, ou quem já assistiu, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas tem um momento em que uma parte da fuselagem do porta-aviões, em que vira quatro hélices e faz ele voar. O Gavião Arqueiro regaça uma parte daquilo lá, então abre um rombo no casco do navio flutuante. Então, quem vai lá consertar? O Homem de Ferro, que é o mega engenheiro da parada. O cara, por mais que o cara seja egocêntrico, o cara é troll, o cara é mulherengo, o cara é mega inteligente. E ele mete a mão na massa, né? E o cara Isso, o cara é um mecânico, velho. O cara manja, o cara é engenheiro. O cara vai lá, vamos consertar. O Capitão América vai lá com ele, tá os dois lá. E ele, o Homem de Ferro consertando uma parte, o Capitão América dando auxílio em outra parte. Nisso, as pessoas que estão junto com o Gavião Arqueiro, que estão sob o domínio do Loki, começa a combater com o. Lutar contra o Capitão América. Tem um momento que o cara joga uma granada no Capitão América. Meu, ele dá um pulinho. Não, cara. Não. Ele joga granada onde o Homem de Ferro tá consertando as coisas. Não, o cara joga a granada pra cima. Não, a granada ia cair dentro lá da hélice onde o Homem de Ferro tava arrumando. Putz, então era mais foda ainda. Ele é campeão universal dele. Peteca. Aí ele dá um pulo, cara, e dá um tapa. Na hora eu olhei e falei, caraca, é peteca isso daí. Eu jogava peteca quando era criança, cara. É assim que faz, corte. Se não corte, o cara joga peteca e pá! Aí eu vi uma peteca ali. Eu não vi uma bomba, eu vi uma peteca. Puta vida, cara. Não, mas não, não, e nesse momento tá tudo desabando, né, meu? Porque uma hélice parou. É, o Hulk acorda, né? Tá correndo atrás da Viúva Negra. E o resto dos agentes da SHIELD tá tentando matar os outros caras que estão invadindo. Tá tudo uma bagunça geral, né? É uma bagunça geral. E o Thor, cara, é aí nesse momento em que um semideus enfrenta o Ragnarok. Enfrenta a besta. Meu, que porradaria foda, meu. Que porradaria aquela. Eles, um semideus e o Hulk brigando, o Thor e o Hulk brigando, eles quase derrubam a base flutuante da SHIELD, cara. Que foi aquilo, velho? Que porradaria louca. Muito fera. É que o Hulk tá descontrolado naquele momento, né? Aquele momento ele tá descontrolado. É o momento que ele faz a Viúva Negra pensar na vida. Na vida que ela vive, cara. Ela ali, ela quase se converteu. Foi aquele momento ali que ela melou tudo. E já. Não, depois desse dia, ela usa fraldão geriátrico direto, né? Depois desse dia aí, cara, qualquer sustinho ela mija na calça. É fraldão, cara, é fraldão. E. Bom, vamos fazer uma recapitulagem. A gente falou de quem? Da Viúva Negra? Recapitulagem. Falamos da Viúva Negra, falamos do Homem de Ferro, falamos de quem mais? Falamos do Hulk. Não é falando Hulk. É, não parou no Hulk, né? Tava falando do Hulk até agora, pra você ver, né? Como o assunto divergiu totalmente. Divergiu. Não, então, mas... agora você, né, tem que falar da aparição do Thor, né? Não falou do Thor. Aí falou que o Thor cai na porrada. Então, e o Thor também não foi convocado, né? O Thor só veio pra Terra atrás do irmão dele. É, e, na verdade, eles conseguem capturar o Loki, né? O Loki aparece num evento, no museu. E com a ajuda do Bruce Banner, eles conseguem localizar onde ele tá. Aí, em primeiro lugar, aparece o Capitão América. O Capitão América começa a lutar com o Loki, que, meu, luta fera, muito legal aquela luta. E logo em seguida aparece quem? O Homem de Ferro. Então a luta consiste entre Capitão América, Homem de Ferro contra Loki. É nessa hora que toca a música, que tá aquele clima de tensão e tal, de repente você ouve aquele rockinho no fundo e começa. O som começa a chegar mais perto quando você vê o Homem de Ferro pousando. Isso, não. O cara, quando ele chega, cara, ele é o foco. Você olha pra ele, você tá esperando uma ação dele, você tá esperando ele levantar a mão, escutar um raio. Você sempre espera alguma coisa do Homem de Ferro, porque ele sempre faz alguma merda ou faz alguma loucura. Ele sempre tem algum truque, um truque escondido na manga, cara. Ele é muito bom, ele é muito fera. E nesse Nossa, momento calma, eles usam. Não, o cara é fera, velho. O cara é fera. Tá bom, cara. Eu sei. Inteligente pra caramba. Eu sei que você foi no cinema de cavanhaque, camisa do Homem de Ferro. É, não foi só eu que fui de camisa pintada à mão, exclusiva, cara. Em breve na nossa loja. É, como que vai chamar a loja virtual? Sei lá. Isso é store. Isso é store. Puta merda. Então, daí nessa luta eles conseguem capturar o Loki e estão levando ele pra Shield. Quem e daí, que aparece? O Thor chega, ele não quer nem saber o que tá acontecendo. Ele desce porrada. Não, e outra, uma cena fera também. Tá, o Homem de Ferro, Capitão América dentro do jatinho. Loki começa a trovejar. O Loki assusta. Aí o Homem de Ferro fala assim pra ele: ah, você tem medo de trovão? É. Aí ele fala assim: não, eu tenho medo do que vem depois. É o que vem depois que me preocupa, alguma coisa assim. É. Aí nisso, cara, daí aparece o Thor. Aí o Thor pega o Loki e leva embora. Leva embora sim, né? Ele leva pra um bate-papo, né? Ele quer conversar, convencer o irmão dele a mudar de ideia, porque o Thor ele, gosta do irmão dele. É, ele tem fé ainda na bondade do irmão dele, né? É, então, ele acredita ainda que o irmão dele possa ter salvação. Mas o Loki não é irmão dele, né? Não. O Loki é filho dos gigantes de gelo, então ele não tem ligação nenhuma. Embora ele tenha sido criado em Asgard, o Loki, ele por dentro, ele puxa o pai dele, né? Ele é do mal, ele não tem como. E é o que o Thor fala, né? O Thor fala assim: não, mas ele é meu irmão, né? Foi criado comigo, não sei o que lá. Aí ele fala assim: ah, ele matou 80 pessoas aí agora, em 24 horas. Ah, ele foi adotado. Pior, né, meu? Pior, caralho. Ele fala mesmo, ele fala que o irmão dele é irmão adotivo, né? Todo mundo tem o seu alívio cômico, né? Então, é uma coisa que você, assim, ó, que você no Homem de Ferro, você tinha, além do Homem de Ferro ser muito zoeira, tinha lá o motorista que era o alívio cômico, né? O gordinho lá e tal. No filme do Thor tinha aquela amiga da namoradinha do Thor lá, era um alívio cômico, sempre falava as besteiras e tal. Todo filme tem seu alívio cômico. Agora, nesse filme dos Vingadores, todo mundo fez parte do alívio cômico, né? Todo mundo. Se bem que o Capitão América, ele foi mais sério, né? Ele foi mais sério. Mas então, por ele ser mais sério, a turma zoou mais ele. É, então. E só falando uma coisa pra você ver como que o trabalho em equipe faz com que o pequeno personagem se torne um grande personagem. É, eu, na minha opinião, eu não gostei do filme do Thor. Eu não gostei. Não venderia um filme daquele. Não ficou legal. Porém, o Thor no Avengers ficou muito legal, cara. A interação dele com o Homem de Ferro, com o Capitão América, com o Hulk, com a Viúva Negra, com a Shield em geral, com os inimigos. O Thor encontrou o espaço dele no Avengers. O filme dele sozinho, eu não achei legal, entendeu? Ficaria legal um filme dele agora, um outro filme dele, se tivesse uma participação de outro herói, pra dar um contraste, né? Porque o filme sozinho do Thor, eu não achei legal, não. Não, do Thor ou do Capitão América? Do Thor. Não, Capitão América também eu não gostei, não. Não gostei. Mas aí que tá, né? O Capitão América, o filme dele solo, eu não achei expressivo, né? Eu achei que foi, sim, explorou a parte dele não desistir, dele sempre lutar, sempre querer lutar, ele sempre... ele liderar, ele é inteligente. O Capitão América é inteligente, ele pensa rápido. Isso é a liderança, entendeu? Tanto que no filme do Capitão América tem uma cena de pegar, quando ele é magrelinho ainda, ele é franzino, ele tem que pegar a bandeira lá em cima. Quem pegar aquela bandeira que tá lá em cima do mastro lá, vai de jipe. É. Todo mundo tenta, tá ele só parado olhando. Aquela cena foi a melhor cena do Capitão América, foi. Eu acho que foi a única melhor. Não, a melhor cena do filme eu acho que foi aquela, cara. Tá, daí tentaram subir lá, ninguém conseguiu. Ele foi lá, tirou o pino de baixo, a base caiu, a haste caiu, né? Ele foi lá, pegou a bandeira, não, montou no jipe. E tipo assim, ó, ele falou assim: não, eu pego essa bandeira. É, e todo isso, mundo caçoa dele, né? Pô, esses caras aqui, esses touro aqui de 110 kg não consegue, você vai conseguir? Ele foi lá, usou a cabeça, né? Foi lá, usou a cabeça. É um líder. Então, isso que demonstrou, ele é o líder nato. Que ele olha a situação e ele não perde nenhum soldado dele. Ele olha, analisa. Não, a melhor forma é essa. Puxou o pino, caiu, pegou a bandeira. Não suou nada. Entendeu? Eu acho que isso definiu bastante fortemente como o Capitão América é o líder do Avengers mesmo. E como definiu no filme também, né? Você viu a hora que... Ele distribui o pessoal, né? Ele vai, olha, Homem de Ferro, pega o Gavião Arqueiro lá em cima. Thor, você sobe lá naquela torre lá, com o seu raio, você derruba aquele esquadrão. Viúva Negra, você tal lugar lá. É, Viúva Negra, você abaixa atrás daquele carro ali. É, você abaixa atrás daquele carro, fica esperando ali pra não bagunçar seu cabelo. Ele vira pro Hulk e fala assim, Hulk, smash! Nossa, Hulk, smash! Não, cara. Então, pra você ver como é que o Capitão América é inteligente, que o Hulk, ele é meio atrapalhado, então não ia adiantar, ó, Hulk, você pega, você anda dois quarteirão, você vira direito, faz aquilo, mas não adianta. Você, ó, dá porrada aí. Cara, se ele falasse isso, o Hulk ia esmagar ele. Na cabeça do Capitão América. Não, então, e ele falou pra... E o Capitão América mandou ele esmagar. E ele realmente fez isso pé da letra, né? Inclusive, quando o Thor tá ajudando ele, ele vai lá e esmaga o Thor também. Cara, quando ele tá com o Thor, para os dois, um do lado do outro, assim, e o Thor olha pra ele assim, ele só levanta o braço e dá um soco. Pô! Thor longe, cara! Aquilo foi muito fera. Então, mas voltando... E olha que eles são amigos, hein? Isso. É, então, eles são do mesmo lado, pô. É. Então... E o Capitão América, daí ele dá essa instruída para os Vingadores, cada um vai para o seu posto, e ele vai nos policiais, né, para ele conseguir resgatar o maior número de pessoas que estão ali no meio do conflito. Aí ele tá em cima do carro, assim, ele fala pro policial, olha, você, pega o pessoal, assume aquele flanco, você, vai para lá, não sei o quê, você vai pro outro lado. Aí o policial fala assim, por que você acha que a gente deve obedecer você? Aí nisso, cara, começa a atacar um monte de alienígena, um monte de monstro. Putz, aí ele espanca todo mundo, mata um monte de monstro. Então o cara só olhando, tipo, sem questionar mais nada. Só falar mais nada, sem palavras. O cara fala, vamos fazer o que ele tá falando. Ele fala assim, não, é ele, tem que obedecer, ele já era. Não, né? Mas tipo assim, ele ganhou a confiança do povo sem precisar usar uma palavra, né? É, e o Capitão América é esse estrelinha da nação, né? Ele sempre vai ser o mais lembrado dos Avengers, assim, na história. Vou dizer assim, na história, mas ele já foi concebido como um ídolo nacional, né? Na própria história do Capitão América, na própria... Concepção do personagem, ele foi concebido como um heróizinho dos Estados Unidos, né? Porque ele é a bandeira americana, né? É, o uniforme dele é a bandeira americana. Isso, ele é o ideal americano pra um soldado. Soldado honesto, forte. Ele é um super soldado e um excelente líder. Ele entende bem do que ele faz. E você reparou uma coisa? Como eles explicaram aquela roupa espalhafatosa dele? Não lembro. Que tipo assim, ó, no filme dele, eles explicam porque ele é uma propaganda. Ele é uma propaganda, é isso mesmo. Aí no Vingadores, e até ele questiona o Nick Fury e fala assim, meu, mas eu vou ficar. Ah, lembrei. É, eu vou usar essa roupa azul, esse uniformezinho, vocês não acham que isso é muito ultrapassado, né? Daí o Nick Fury fala, não, a gente tá precisando um pouco ainda daquela coisa do passado, né? Não é exatamente isso que ele fala, mas ele fala assim que, pra que ele usar aquela roupa tão espalhafatosa, né? Pra parecer um herói, alguma coisa assim, né? Daí o Nick Fury fala que eles estão precisando de heróis, de pessoas... um destaque, né? É, não, eles estão precisando daquele sentimento do herói de antigamente, né? É, então eles. É uma boa explicação, eu gostei, eu compro essa explicação, eu acho legal. É lógico, porque... depois, dali 2 minutos é porrada em cima da outra, você vai ficar filosofando em cima da roupa. É, e outra, você vai ver um herói, por exemplo, vai aparecer um herói aí. Pô, você vai querer ver o herói de calça jeans, tênis e. Cara, não é Heroes, velho. Então, é o que eu tô falando, Mas é o que eu tô falando, mais um ponto negativo do Gavião Arqueiro. Ele com aquela roupinha preta lá. Será que é isso que diminuiu ele perante os outros personagens? Eu acho que é, cara, porque ele tem um uniforme assim, a roxo, mesmo que é roxo meio gay, mas ele tem um uniforme roxo, tem máscara, tudo, e arrancaram tudo dele, deixaram ele de preto, né? É, então, eu acho que pode ter sido isso que tenha desmerecido o Gavião Arqueiro como um herói dentro da trama. Mas em contrapartida, a Viúva Negra, apesar que a Viúva Negra é aquele uniforme dela. É, no gibi ela usa uma roupa preta. Com isso, decotão. Ela é decotão, sensual e extremamente violento. Talvez tenha sido isso que tenha desmerecido, tenha diminuído um pouco o Gavião Arqueiro na trama. É que ele teve sua participação, ele ajudou, sim. Não que ele não tenha ajudado, mas... Não, mas então, mas é que assim, ó, pra você comprar no cinema, que é um negócio que tem que parecer real, um cara de arco e flecha atacando um exército alienígena, cara, não faz muito sentido. Até naquele filme Cowboys e Aliens, o cara tá com uma arma alienígena atacando os alienígenas. Ele não tá de arco e flecha. Só que aquele arco e flecha dele não é comum, né, Wesley? Ah, tem... Tecnologia é shield. É, tecnologia é bosta também, dá umas explosãozinhas e acabou, né, meu? E a mira laser, né, cara? Quem tem uma mira laser num arco e flecha, né? Só isso. Ah, cara, tem coisas que não dá pra entender. No universo Marvel tem coisas que são inconsistentes. Não, não, é igual lá no filme do Thor, que ele aparece, né? É. E ele fica lá no alto, lá mirando a cabeça do Thor. Ó, eu tenho ele na mira. E daí? E daí? Ele vai mandar a flecha, vai acertar na testa dele e vai cair a flecha no chão. Vai caçar esquilo. Não, então, mas eu acho que é o que define o Gavião Arqueiro é lá no Thor. Que ele é um pau mandado. É, e outra coisa, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. O que desmereceu extremamente o Gavião Arqueiro, que talvez se ele não tivesse sido capturado logo de cara pelo Loki, talvez ele tivesse um papel maior, algo mais efetivo, né? É, Ele foi capturado muito fácil. É, rapidamente ele foi capturado, tipo assim. É um herói que foi capturado logo no início do filme. É, virou então. Vilão. Não compro essa ideia, não achei legal. Mas agora, teve estrela demais no filme. É, não cabia mais. Com certeza ele não fez falta, ele não fez falta. Não. Mas, ó, cara. É, sem querer voltar na história do Homem de Ferro, né? Mas uma coisa que eu já achei muito foda foi aquela maquininha de retirar a armadura dele e ele andando, né? Nossa, cara, o que é aquilo, cara? Eu vou inventar uma daquilo lá pra tirar minha roupa, cara. Eu cheguei em casa, já vai tirando minha roupa, já vai me lavando, já visto a roupa de novo já. Cara, é 1 minuto e meio, eu já tirei a roupa, tomei banho, já visto outra roupa, tô sentado na frente da televisão assistindo o seriado. Não, é, e você faz isso enquanto você tá andando do portão da sua casa até no sofá, né? É isso. Isso mesmo, cara. Nossa, puta merda, cara. Aquilo. Ele sempre tem uma carta na manga. O Homem de Ferro sempre tem uma carta na manga. É o que eu falo. O cara é uma mega estrela. E pra tecnologia avançada, não tem limites, cara. Não tem limites. Não, tanto que o Homem de Ferro parece que vai ter. Como fala? O Homem de Ferro 3. É 3, né? Já é, 3. 3. Vai ter energia nanotecnologia. Então, é, os caras estão falando que vai ter a nanotecnologia, que vai ser não vai ter enfoque com mais ninguém, é só o Homem de Ferro mesmo. Só que eles já vão começar a introduzir a nanotecnologia no universo Marvel por causa do Homem-Formiga, né? Que é provavelmente, é quase certo que o Homem-Formiga vai estar no Vingadores 2. Então, e se aparecer o Homem-Formiga, vai aparecer o Pantera Negra? Ah, eu não sei. Porque assim, o Homem-Formiga, ele usa uma pedra rara pra conseguir fazer a toda aquela tecnologia, aquela nanotecnologia dele. Então, só que agora ele não... usa esse cristal que ele usa, ele é encontrado na ilha do Pantera Negra. Ah, lá na África. Isso. Então, e tem muita ligação do Homem-Formiga com Pantera Negra, sabe? Então, mas como é cinema, a gente não tem a gente não tem como ter certeza, sabe por quê? Porque pode ser que num filme solo do Homem-Formiga eles vão fazer que ele criou a tecnologia da nanotecnologia, ou eles podem fazer que essa pedra é um item mágico lá da sala do Odin, lá do Thor, que tem um monte de pedra mágica lá. Ou pode mesmo introduzir dois personagens no mesmo filme e utilizar da história original, né? Então, tem muita liberdade, eles tomam muita liberdade criativa, né? Então, mas eu acho que o Pantera Negra vai aparecer, porque o Pantera Negra, até mesmo no Omelete, eles citam isso, que no mapa que tá atrás na Shield lá, tem uma demarcação na ilha do Pantera Negra. Eles deixaram entender que existe já, né? No universo existe Marvel de cinema. Então pode ser que já exista. Por quê? Porque a Shield, ela tem a nanoprisão, né? Quem desenvolveu a nanoprisão foi o Homem-Formiga. O Homem-Formiga desenvolveu com a ajuda da tecnologia do Wakanda. O Wakanda, embora seja uma vila de indígenas, ela tem uma tecnologia muito avançada. Entendi. Mas então, mas agora toda essa história que você está falando, que ela pode se desenvolver nos próximos filmes, tipo assim, no filme do Homem de Ferro, do Homem-Formiga e no próximo Vingadores. Então, é o que eu acho que vai acontecer, porque o filme do Pantera Negra, não, eu garanto que não vai, eu tenho certeza disso. Mas você pode introduzir ele dentro de outro filme. É, porque... não abranger muito a Wakanda, entendeu? Exatamente, porque o filme do Homem-Formiga, já tá certo, né? Contrataram ator e tudo já. Né, então, porque você faz assim, o Homem-Formiga desenvolvendo uma experiência, ele vai pra Wakanda. Ele vai pra Wakanda, consegue material e é atacado pelos indígenas, e quem salva ele? Pantera Negra. Ele começa a nascer uma amizade ali. Ele leva uma amostra daquele cristal. O Pantera Negra vai atrás pra ver o que tá acontecendo, porque aquilo ali é sagrado pra ele. Então dá pra você introduzir legal dentro de um filme o Pantera Negra. E com o Pantera Negra dá pra você introduzir mais gente. E eu acho que pro próximo filme, eu acho que vai ter mais, pelo no mínimo, é mais uns 3 heróis. É, tira o Gavião Arqueiro e pelo menos 3. Então, o Gavião Arqueiro, você não precisa tirar o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra. É só diminuir a participação deles. Ô, e posso falar uma coisa pra você, cara? Diga. Que eles falaram, antes de sair a estreia do Vingadores, os caras aproveitou que tava todo mundo junto e gravaram cenas adicionais. E isso que é um mistério. Então, é um mistério. E, aparentemente, o ator que foi chamado para fazer o Homem-Formiga participou de alguma gravação com todo mundo junto. Então, o que eu acho? Eu acho que eles já gravaram a cena pós-crédito do filme do Homem-Formiga. Ah, não. Eu acho que eles, sabe o que eles gravaram? Uma por exemplo, saiu o Avengers. Ele não vai ter o efeito pedra na água, que é aquela onda, né? Você lançou o filme agora, então ele vai ter a repercussão. E essa repercussão vai durar um certo tempo. Essa repercussão, nós estamos no mês 4. Hoje é dia 30 de abril de 2012. Aí você vai abril, maio, junho, julho. Aí já deu aquela diminuída, né? Porque aí já tá começando a sair outras coisas. Aí, perto desse mês até o final do ano, no meio desse tempo, você solta um teaser, entendeu? caso deixar a galera ligada nisso daí. Eu acho que não, cara. Eu acho que eles vão usar isso num próximo filme. Não vão gastar isso na internet. Eles vão gastar isso no cinema. Eu acho que eles vão gastar isso na internet, cara. Então... Pra criar... É, como que se diz? Já criar pessoas esperando isso, pra criar comentários na internet, o que o pessoal quer, o que eles esperam pro próximo filme. Isso é um brainstorm gigante, cara. Rodrigo. Oi. Você quer apostar $10? Não, não quero apostar $10. cara, essa cena também é muito louca, né? É, cara. Puta merda, cara. Na hora que ele vem, ele abre a carteirinha dele assim, tira os $10, entrega. Puta merda. Não vai explicar, não vai explicar pra quem ouvir esse negócio aqui? Que é? Qual cena é essa? Então, essa cena aí é uma aposta que o Capitão América faz com o Nick Fury. É, o Capitão América acha que já viu de tudo na vida. Ele acha que não pode ser mais surpreendido depois que ele caminhou 60 anos pro futuro, né? É. Ele acha que já se surpreendeu ao máximo, né? Isso. E quando ele tá na base flutuante da SHIELD, né? Em que a... Antes dela flutuar, né? O gigantesco porta-aviões vira 4 hélices laterais e começa a flutuar. Vira 4 hélices e começa a flutuar. Daí, nesse momento aí... Ele pega e paga o Nick Fury, né, da aposta que ele fez. Tipo assim, não tem comentário nenhum, não tem palavra nenhuma, mas é. Só a expressão no rosto dele, né? Expressão, é. Você vê que, cara, o cara tá surpreso com o que ele tá vendo. A cabeça dele explodiu. Não, essa foi muito cara. E pra falar mais um pouco de Hulk e Capitão América, que a gente falou bastante, mas o Hulk eu acho que a gente aprofundou menos nele. O Hulk, ele tá bem bem diferente dos outros Hulk, né? O Hulk do Edward Norton, ele em certo momento, quando ele tá com a garota do Edward Norton, ele tenta proteger ela, né? Ele tá mais humano. Já o Hulk do Ruffalo, ele é mais violento, embora ele tenha mas depois que ele entra pra guerra lá, que ele se transforma por vontade própria, né? Isso. Aí ele tá mais contido, mas ele tá porradeiro pra caramba, né? Então, essa é a cena mais foda que tem do Hulk. Por quê? O Ruffalo chega, o Bruce Banner chega numa motinha toda fodida, parecendo uma mobilete. Cara, o cinema já começou a cascar o bico ali, veio abaixo, todo mundo dando risada. Aí ele desce da moto, aí nisso tá vindo aquela serpente mecânica, biomecânica, vindo, flutuando assim. O Homem de Ferro trazendo a festa. Aí a Viúva Negra pergunta pra ele como ele vai fazer pra ficar nervoso. Ele vira pra ela e fala assim: eu sempre estou nervoso. E ele vai andando se transformando no Hulk, cara. Ele vai andando se transformando no Hulk e dá um soco na cabeça da serpente. Cara, puta que pariu, velho. O Hulk é foda. Só quem conseguiu destruir uma serpente sozinho foi o Hulk e o Homem de Ferro. O Hulk regaça, porque ele é foda mesmo. Num murro ele parou o bagulho. Cara... Com um único soco, ele derrubou aquela mega serpente. E o Homem de Ferro, né, ele acelera o máximo que dá e, meu, ele rasga as tripas por dentro daquela serpente. Entra pela boca, assim, e sai lá no cu dela, assim, ó. Você viu a piadinha, né? O Homem de Ferro tá indo em direção à serpente, ele fala pro Jarvis, né, que é o robozinho lá dentro da armadura. Ele fala assim: o Jarvis, você já ouviu a como que fala, a parábola do Jonas? Ah, sim. Sim, é mesmo, a parábola do Jonas, que é o que foi engolido pela baleia, né? É, aí ele entra rasgando, né, meu? Cara, ele rasga o cu daquela serpente, cara, muito foda. Ele entra de um lado e sai do outro. Então, agora falando do Hulk, da porradeira do Hulk, é o momento de falar da cena pica-pau, né? Caraca, velho, pior. Puta merda. Uma das melhores. Cara, tem tanta cena boa esse filme. Tem tanta cena que um podcast é impossível, inimaginável você colocar tudo de bom que existiu em Avengers. A cena, você teria que ver o filme mesmo pra você sentir, porque simplesmente falar, pra quem assistiu, você traz essa emoção de volta. Mas você estando sentado, assistindo ali em 3D, tá? Não em 2D, em 3D, que é mega foda. Na cena que o Hulk começa a lutar com o Loki, cara, o Loki tenta falar, o Hulk não deixa ele terminar a frase. Ah, você é um... É, não, ele falou assim, ó. Eu sou um semideus, você acha que você vai conseguir... Eu sou minha perninha, viu? Cara, ele bate de um lado pro outro, cara. Meu Deus do céu. Desenho animado. Aquele filme desenho animado, cara. Ana Barbera, cara. Ana Barbera. Ele bateu o Loki de um lado pro outro, assim, ó, e largou o Loki no chão. A cara do Loki era impagável, velho. O nariz quebrado, todo ensanguentado, parado, o olho regalado, porque... Putz, cara. Nossa, aquela cena foi muito louca. Aí o Hulk vira de costas, assim, sai andando, ele fala assim, Deus franzino. Cara, que louca. A única frase do Hulk, né? A única frase, fora o Hulk Smash. Ah, ele fala Smash? Fala Smash, quando o Capitão América fala pra ele, Hulk, Smash, ele sai pulando, ele, a primeira frase que ele grita, ele fala assim, Smash! E sai, sabe quando ele bate de costas na parede do prédio, assim, vai virando, assim? Que lá é o videogame, no game ele faz isso, no jogo do Hulk ele faz isso. E então, só smash e já era. Então, ó, e a outra cena cabulosa também, do, já no final, é o Homem de Ferro. A cena lá no finalzinho. Que o Homem de Ferro, ele se sacrifica. Ah, então eu achei que você ia falar da cápsula com a armadura. Putz, você fala desse primeiro, então. Então, cara, a cápsula com a armadura é foda, né? Porque não, ele pega, porque ele tá lá. Ele coloca o braceletinho e você, cara, o que ele vai fazer com essa merda de bracelete? Ele tá enfrentando um... Não, ele tá conversando de boa com o Loki. O Loki acha assim, ele é um mero humano, né? É que a armadura dele já tava arregaçada, né? Já tinha ido pro saco já a armadura dele. Ele tinha que pegar a outra, né? É, aquela armadura com o triângulo foi pro saco na hélice, né? De tanto ele fica consertando a hélice lá, caía pra cá e lá, arregaçou tudo. Aí... Ele fica tomando um esquinho, põe um braceletinho aqui, outro ali, de bobeira, né? É. E o Loki nem aí pra bosta. Cara, eu lembrei de uma coisa agora, cara. O quê? Puta merda. Ah, ele oferece o uísque pro Loki, né? É. Lembra a cena que o Loki... Ah, se aquele uísque tiver pra ir, eu aceito aquele uísque. É. Que pariu. Caramba. Ai, caraca, velho. Só cena foda. Então, continuai, vos. Não, mas daí o que acontece? Ele mesmo pula? Ou é o Loki que joga ele? O Loki joga ele. É, tipo assim, ele é um bosta, né? Ele sem armadura ele não é nada. Não, ele não é nada. Na verdade, o Loki tenta dominar ele. Ele vai chegando perto do Loki e vai falando, né? Ele bate o cetro no peito dele. Então ele fala assim, mesmo que você tente, não existe em nenhuma existência a chance de você sair vitorioso dessa. Aí o Loki fala assim, nós temos um semideus, nós temos o Capitão América, nós temos eu, entendeu? Ele fala assim... e você deixou todos nós nervosos, muito estressados. Ele fala assim, eu tenho um exército. Ele vai se aproximando, ele fala assim, ele fala o quê? I am I'm a Hulk? Não, nós temos um Hulk. Nós temos um Hulk. É. Aí nisso ele chega, ele para de frente com o Loki, né? Ele oferece o uísque, o Loki não quer. Embora depois ele pede o uísque. Aí ele pega o cetro. Pra quem não sabe, aquele cetro, ele foi dado pelo Thanos, né? Nossa, Thanos. O maior spoiler do filme é esse. Ele foi dado pelo Thanos e aquele cetro, ele tem o dom de tanto invocar o exército que ele emprestou, né, que ele pegou emprestado, como pra persuadir a pessoa. Se ele toca com aquele cetro na pessoa, a pessoa se torna escrava dele e ele embute uma nova consciência na pessoa. Só que na hora que ele pega aquele cetro e toca no peito do Homem de Ferro, não acontece absolutamente nada, cara. O cinema vem abaixo mais uma vez e é risos e gargalhadas. E, cara, ele bate de novo. Porque dá a entender que ele controla a pessoa pelo coração da pessoa, né? O Homem de Ferro não tem coração. Ou algo desse tipo. Putz, cara, eu sei que não funciona com o Homem de Ferro. Não funciona. E pra você ver como que o Gavião Arqueiro é um merda, né? É. Ele não é um herói. O herói é um Homem de Ferro que não é persuadido por ninguém. Aí nisso, ele, se eu não me engano, ele pega o cetro, bate no Homem de Ferro e joga o Homem de Ferro lá fora. Aí o Homem de Ferro tá caindo, ele aciona o bracelete. É. E esse bracelete nada mais é do que uma referência pra ele vestir a armadura. É uma referência pra montar a armadura em movimento. Em movimento, cara. A armadura vem, faz aquela leitura ali, tipo código de barra no mercado. É, laser. Isso. Aí vem assim, cara, e começa. Puta merda, cara, é difícil até de falar, cara. A cena. Começa a montar e ele tá caindo, você não sabe se vai dar tempo. Puta merda. É, eu sabia que ia dar tempo, eu já sabia. Ele não ia morrer ali, né? Mas a cena em si, cara, ele de todo esse. Ele fez o que a Viúva Negra fez, cara. Ele começou a persuadir, ele controlou a situação pra ele chegar num certo ponto. É, exatamente. Ele veio persuadindo o Loki. Ele precisava ganhar tempo. Ele precisava ganhar tempo pra montar. Quer tomar um uísque? Isso aí não vai levar em nada. Mesmo que você queira, você não vai conseguir. Nem nessa existência. Em nenhuma existência você vai conseguir e tal. E foi. Até ele conseguir pegar a armadura dele, que é outra armadura, se eu não me engano, é aquela do peito redondinho, né? É, redondinho. E ele consegue. Ele parte pra porrada de novo. Digamos que é uma evolução daquela mochila dele lá, né? Daquela mala. Aquela maleta lá do 2, né? É, a maleta é mais compacta, né? É, a maleta é mais compacta. Mas a armadura é diferente. É diferente. A armadura da maleta é diferente. Ela parece mais fraquinha. O que eu achei foda, que eu acho que deve ser colocado, porque o Homem de Ferro, ele não tem só aquela armadura, né? Não, ele tem um monte, é. Tem, inclusive, se você pesquisar na internet, você vai ver que cada uma tem um nome. Isso. Como assim, cada um nome? É, não, o teu nome é Mark. Mark 1, Mark 2, Mark 3. Cada uma tem um. Cada uma tem um, e essas duas do Vingadores também. É a continuação dos nomes, hein? Tem tudo certinho. E então, essa cena é muito foda. E mais a cena que eu tava querendo falar mesmo. É a cena final. Tipo assim, ó. Os manda-chuva da SHIELD lá fala assim, ó, não tem mais jeito, vamos soltar uma bomba nuclear em Manhattan, vamos acabar com tudo, pra resolver esse pepino aí. Aí eles, sem a autorização do Nick Fury, manda lá o caça, e o Nick Fury vai lá, não, eu vou derrubar essa porra. Vai lá e solta, ó, dá uma bazucada lá, né? É, mas sacanagem, né? Os caras mandam sair o jato da base do Nick Fury. É, foda. Cara, fodeu. Não, é, porque a SHIELD foi destruída, né? Só tinha ali. Só tinha aquilo, né? Mas daí não adiantou nada. O único esforço do Nick Fury o filme inteiro não adiantou em bosta nenhuma. Cara, ele não fez nada assim, tipo, relevante. Não, ele se opôs à liderança, né? Tipo assim, ó, se o Capitão América é o capitão do time em campo, o Nick Fury é o treinador, né? É o capitão do nada. Então, aí foi lá o míssil e só Homem de Ferro mesmo pra enfrentar, né, meu? Meu, tinha lá Deus Nórdico, tinha Super Soldado, tinha Monstro, tinha de tudo. Não, vai lá o ser humano, né? Pegar a bomba nuclear na unha, né? É, ou mandasse o Hulk engolir ela, né? É. Não, você lembra que eles até falam alguma coisa assim? Não, o Hulk fala isso, né? Porque ela fala, a Viúva Negra fala que ele tá precisa de ajuda dele pra recuperar o cubo cósmico. Aí ele fala assim, e o que o Nick Fury quer que eu faça? Quer que eu engula o cubo? Aí eu acho que ele morre. Ah, cara, puta merda, cara. Todo mundo zoa, né? Todo mundo zoa, cara. Imagine o Edward Norton falando isso. O Edward Norton é muito tenso pra isso. Então, e o Homem de Ferro vai lá, pega a bomba nuclear na unha e fala assim, eu já sei como fazer com isso aqui, vou resolver nosso problema. Que ele sabia que tinha uma nave-mãe lá do outro lado? Não, ele sabia que era um outro universo e que tava vindo o exército de lá. Então, a bomba explodindo do outro lado, ele sabia que ia ajudar eles. O problema, o problema não era ele levar, guiar a bomba até lá. O problema era, ao mesmo tempo que ele tava guiando a bomba pra lá, eles estavam fechando o portal, né? É, tanto que uma decisão do Capitão América, né? A Viúva Negra tá esperando o Homem de Ferro voltar, porque o Homem de Ferro pega o míssil e sobe e entra, atravessa o portal. Atravessou o portal, ele lança na direção da nave-mãe. Nisso, ele já, tipo assim, ele já caminhou um bom tanto dentro do outro universo. É, daí, tipo, explode. Só que a máquina, a armadura desliga. Acaba a energia da armadura. Tá no limite. Tá no limite. Aí ele começa a cair lentamente, assim, em direção ao portal de novo. Nisso, o Capitão América fala pra... Porque todos eles têm comunicação um com o outro. É. Aí o Capitão América, que é o líder da equipe, fala pra Viúva Negra, feche agora o portal. Ele sabia que o Homem de Ferro tava lá, mas ele não podia esperar. Não, eles até esperaram um segundinho, né? Esperaram um segundinho, mas não voltou. Voltou. Um, dois, três. Pode fechar! Se foda ele! Foda-se, bilionário, filho da puta! Aí, beleza, daí ele falou pra ela fechar, no que ela tá fechando, na hora que tá fechando, ele cai dentro do universo de novo. No último segundo. E aí que vem o explode de cabeça mesmo. Mais uma cena de tirar o fôlego, né? Mais uma cena de explodir a cabeça. O Thor olha e fala assim, mas ele tá vendo? Não, ele tá caindo. E na hora que o Thor se prepara pra ir, o Hulk, meu amigo, o Hulk resgata o Homem de Ferro. Aquele monstro verde, impensante, insensível. Cara, ele vai lá, pega o Homem de Ferro. Como sai, uma criancinha, né? Uma criancinha. Na hora pega como se fosse uma criança. E vem regaçando o prédio, assim, segurando, né? Com o Homem de Ferro na mão. Isso. Sai vem, deslizando. Pula, deslizando. E põe um Homem de Ferro no meio dos Avengers, assim. Cai, assim, né? Ele aí cai, solta ele como um saco de batata, né? É. Ele cai, assim, com o Homem de Ferro no peito dele, assim, de costas no chão. Ele pega e joga o Homem de Ferro do lado, assim. Tipo, folgado. É, não, cara, você vê nessas horas de que tudo acontece em um segundo, não dá pra pensar, né? O Thor olhou, parece que ele tá caindo, eu vou começar a girar meu martelo aqui. Começou. Aí nisso o Hulk não tava nem pensando, já tinha pulado já. Deixa eu rodar meu Mjolnir aqui, aí eu vou lá, eu pego ele, volto, beleza. Cara, o Hulk pensou muito mais rápido que o semideus, cara. O deus do trovão, cara. Não, o Hulk nem pensou, né? Já tinha pulado. Na verdade, isso prova que os Asgardianos são um bando de merda, né? É. Que os seres humanos que estão ali são muito mais foda que eles. É verdade. E, cara, aquela cena foi muito foda. Embora o capitão, o agente Coulson, vai outro spoiler, mega foda. Uhum. O agente Coulson é morto pelo Loki. O Loki pega o cetro e atravessa o peito do Coulson. Mas antes de morrer, antes de morrer, o Coulson dá o troco. É, ele pelo menos ele tinha a maior curiosidade de ver como que aquela arma funcionava, né? É? Ah, então é isso que ela faz. Ah, cara, é uma arma desenvolvida com a tecnologia e energia do cubo cósmico. É, bem da hora. Eles estavam usando aquele cubo cósmico, a Shield. Na verdade, a Shield usava todo mundo, né? Sempre usou. É. Mas ela tava criando armas e até a desculpa que o Nick Fury usa é bem... É a mesma desculpa que o governo americano usa. Mas a dele é aceitável, Wesley, porque imagine, cara, seres de outro universo invadindo o nosso universo, tentando dominar a Terra, e você não tem tecnologia pra isso? Você tem que ser capaz. Putz, cara, mas imagina um outro país invadir o nosso país, a gente tem que ter uma defesa. É a mesma história, cara. É, não tem como, tem que ter defesas, infelizmente, tem que haver armas e tem que haver super-heróis para que possamos nos espelhar e termos referências para um novo mundo, uma nova era. Nossa. E isso é mesmo. Agora fiquem com essa frase edificante, mas eu ainda prefiro Super-Homem. O Homem de Ferro é o Homem de Ferro e não tem como. Galera, vocês podem pensar o que for. O Homem de Ferro é o Homem de Ferro, cara. É o mega herói, ele é rico, ele tem aqueles carrões fera pra caramba. Não tem como. E outra coisa. O Gavião aqui é um bosta. E outra coisa, pra galera que tá aí, que ouviu, que acompanhou o nosso... que acompanhou o blog, o podcast aí, se gostou, mandem e-mails pra gente aí, pra isso é conspiração.blogspot.com.br. É isso mesmo, Wesley? Confirma aí. Não é isso. Então deixa eu confirmar então, isso é conspiração@gmail.com. Ah, agora tá certinho. Agora tá. Filho da mãe. Então vamos lá. Se você tem alguma opinião, se você achou que a gente falou demais ou falou de menos, se você achou que a gente deixou de falar de alguém, faça seu comentário, faça comentário aí no post mesmo, mande e-mail, a gente no próximo podcast, o próximo podcast vai ser do quê, Wesley? Próximo, cara, eu acho que vai ser de 24 horas, eu acho. Você acha? Eu acho. Então vamos lá, ou vai ser de 24 horas, ou vai ser de Fringe, ou vai ser de Arquivo X, ou vai ser sobre algo muito interessante, ou sobre Firefly. Algum... A gente pode fazer de Firefly também, que é uma série boa, do então, mesmo diretor do Vingadores. Vamos fazer o seguinte então, pra galera que tá ouvindo agora aí, se quiser mandar um feedback pra gente, com uma sugestãozinha do que a gente deve fazer, do que a gente deve melhorar aí, a gente tá aí à disposição de todo mundo. E a nossa felicidade é que vocês ouçam, que vocês gostem, vocês comentem e vocês nos mandem e-mail, pelo amor de Deus, que a gente não quer ficar sozinho no universo. E dá bastante page view e download no podcast. Isso, por favor, façam isso, nos ajudarão bastante. E avante, Vingadores! É isso aí, smash, smash, smash.